Ouça o diálogo. Quando ele vai chegar? Renato, já são 3 horas. Quando o advogado da firma vai chegar? Acho que ele vai chegar daqui a 30 minutos, seu Alberto. Que coisa! Já estou esperando há mais de 1 hora. Agora responda. 1. Quem está esperando o advogado? Alberto. 2. Há quanto tempo ele está esperando? Há mais de 1 hora. 3. Quando o advogado vai chegar? Vai chegar daqui a 30 minutos. 4. Que horas são agora? Já são 3 horas. B. Ouça mais este diálogo. Alberto, desde quando você está no Brasil? Estou aqui há 2 meses. Você já fala um pouco de português? Já, mas tenho de aprender a falar bem em pouco tempo, porque daqui a 3 meses vou viajar pelo Brasil a negócios. Mas você fala espanhol? Só um pouco. Meu espanhol é tão ruim quanto o meu português. Agora responda. 1. Há quanto tempo o Alberto está no Brasil? Há 2 meses. 2. Por que Alberto precisa aprender rápido o português? Porque vai viajar pelo Brasil daqui a 3 meses. 3. Como é o espanhol de Alberto? Tão ruim quanto o seu português.